Além de você sofrer com solidão, ansiedade, ficar caindo em relacionamentos tóxicos, você pode ter complicações piores, como cair em relacionamento agressivo, ficar pulando de relacionamento por anos, ou até mesmo nunca encontrar sua verdadeira alma gêmea.